chamado 35. Controle Salvador, o Dan 3305, passou no 50 para 100, informação Delta. 3305, prossegue por GPS ou ILS? ILS. Boi na proa de duna, desça a 2000 pés, ILS sem glide, ajuste 1015. 1015, 2000 pés, na proa de duna, o Dan 3305, perdeu contato com o setor Recife. Country 152, Canal Recife Center, frequency 12685. Canal Recife Center, 126.85, 3152, good day. Golf Tango, visual com campo. Afirmativa. Torre 186. Torre 186, boa noite. Boa noite. Papatango, as carregou, Tango. O Tango informa final de 4 milhas para no 7, eu tenho tráfego do Portugal aí, é um trend de 30, na aproximação da 10, informe estabilizado na final. Ok, repassará na final do ano 7, estou agora 5 milhas. 5-7, runway sight and we are established on the localizer, runway 10. Complete localized approach, call tower frequency 118.6. Completing the lock approach and we'll call tower 18.6 Portugal 157. Boa noite, obrigado. De Salvador, boa noite, Portugal 157, established on the localizer runway 10. Roger, threshold 10 displaced 90 meters, Air Portugal 157. The wind is 130 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10. We have landed runway 10 and we have Delta information, Portugal 157. Obrigado. Final de 3 milhas, 7 horas, cargo of time. Afirmativa, aguarde. Salvador, muito boa noite, Rio 964, 200 da Eco Cruza 145, autorizado uma centena na proa de Boff. Rio 9642, essa é a identificação, chegada Boff, desse mantenha 040. Ok, na proa de Boff, identificando para o 040. ângulo, libera a direita, tá livre, se o som for os 13. Ok, então, boa noite, senhor. Portugal 157, on ground at 15, right Alpha and Juliet, gate 11. Right via Alpha and Juliet, gate 11, Portugal 157. Ok, Induna, chame torre 18-6. Vente, Induna, chama torre Salvador, tanto 36-05. Rio 9642, sob vetor, voe na proa 195. 500, proa 195. Gol 1076, reduza para 229. 2209, gol 076. No 076, programa Serra Vitor 368. Serra Vitor 368. É pra Bona Pro de Serra Vitor 368, gol no 076. 6747. Sucia. Solicitando o 340 para Guarulhos, na escuta cópia. 340, aguarde cópia em 183. 7, vamos transferir aqui para 23, aguarda com a 6747. Gol no 076, desce para o 40. 040, gol no 076. Batuna, estabilizar no localizador visual. São 3305, continua a aproximação. O vento é 130 com meia dúzia. A cabeceira deslocada 90 metros. Está aguardando pista livre. Vento, para 305. 3305, autorizado pouso, pista 10, cabeceira deslocada, 130 graus, 612 nós. Recebe o pouso, pista 90, 3305. 76. Rio 9642, proa 180. 7, esquerda 180, 9642. Paulo Salvador, boa noite, gol 1604. Linha 04, filha 1186. Linha 04, confirme nível Fortaleza. Solicitado 410. Gente, aguarde cofre. Guarda. Prova para o localizador. 7, 9642. Após o 368, prosseguir pro no Renato, gol 076. Firmativo. Obrigado. 9642, esquerda 150, informe localizador. 7, esquerda 150, chamará no lock 9642. No solo aos 22, libera a direita, prossegue via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, portão 612, eu tenho 3305. Corre 6747, cópia. Web 6747, copia? Totalmente visual, já avistando o Rio 9642, interceptando o lock no momento. Torre 186. 1867. Gona 076, complete, final de GPS, torre 186. Ciente, Gona 076, 186. Mais só travado. Rio 9642, autorizado pouso, pista 10, cabeceira 10 deslocada 90 metros, vento 130 com 612 nós. Certo. Ao gol 1604? Prossiga. Só para o nosso ajuste aqui, o senhor poderia informar a saída prevista para Fortaleza? Momo Frote. Momo Frote. Salvador, boa noite. É o Gol 1076 passando Salvador 366. Informa passando 372. É, de Fortaleza. 642 na curta final. Está autorizado o pouso, o 103 na 62. Meia-quatro-dois, libera a direita, Alfa e Juliette, Alfa e Kilo, pátio 3 está livre. Alfa, Juliette, Kilo, pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3. Afirmativo, Alfa e Kilo, pátio 2. Zero sete meia, cabeceira deslocada, autorizado pouso, 130 com 62. Positivo, passando no Salvador 372, baixado, travado, para ele pôr, passando no zero, cabeceira 90 metros no caso, no 076. Salvador 6747. 6747, copia? Pronto, prossiga. Autorizado 340 Guarulhos, Aperuísque 50, decolada 10, direita da Eldiné, 1935, 5117, transponder. 340 Guarulhos, aprovado, decolando da 10, com curva direita na da Eldiné, aerovia Aperuísque 50, aciona 5117, 1935, ao controle Webjet. 6747. Tempo pronto para posicionamento. Salvador, Gol no Minha 04, está na posição ONU para push e back acionamento. Autorizado seu push, aguardando cópia no Minha 04. Autorizado push e acionamento, aguardando cópia. Gol no Minha 04, chamará ataque. No 4, pushback acionamento, Webjet 6747. Portão 4, está livre, chame táxi. Livre, chamará, 6747. 76, no solo aos 30, direita, alfa, até antes da Juliette. Direita, alfa, antes da Juliette, 076. Cópia. Yeah. 4 no 0 autorizado Fortaleza, peso Lu 19, decola da 1-0, esquerda, Momo Frote, 1935, 5120 transponder. Fortaleza 410, peso Lu 19, Momo Frote, controle 1935, aciona 5120, o gol no 604. Gente, um táxi. Solo gol no 889. Confirme. Gol no 889, informação Eco. Autorização de tráfego nível 400 Galeão. Aguarde cópia 118.612. 118.612 agora. Táxi Gol 1604 com 71 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alterna, São Luís. Chame no ponto de espera pronto, 1015. Chama na ponto de espera pronto, 1504. Torre, o gol 276. Depois você podia avisar a infra-aérea aqui pra dar uma olhada no Taxiway 15 da Fox e a mais alto de Brahma aqui, pra ter um objeto aqui no chão aqui, não deu pra identificar o que é, o que tá atrapalhando um pouquinho o táxi. Não foi um buraco não, porque já foi reportado aí pelo pessoal um buraco nesse trecho aí, eles já estão fazendo até obras, mas parece que o piso cedeu de novo. Não, não, foi buraco não, é um objeto branco no chão aqui, não sei se é uma peça, se é de metal, se é de papel, se é de pano, faz favor. Ah, tá ok, vou chamar o aviador então pra verificar. Tá bom, obrigado. Confirmando, livrou na Fox? Livrou antes? Nós livramos na Fox. Gente. Salvador, gol no 604, ponte espera, pronto. O 604 autorizado a linha de decolar, pista 10, 130.62. Autorizada a linha de decolar, gol no 604. Próxima Juliette, 1076. City, 1076, vai aguardar o tráfego da web iniciar o táxi, vai ingressar após para o portão 2. Aguardando o web, após vai para o 2, 1076. Para o táxi, o web 6747 com 152, 3h40, confins. Iniciado 604. Web tá livre, chama no ponto de espera. Chama lá no ponto de espera, Webjet 6747. 076, pode ingressar Juliette, observando o Web e prossegue até o 2. Juliette, observando para o 2. O 649, corrijo, 604, 1935 aos 36, bom voo. 1935, bom trabalho, no 604. Controle Salvador, boa noite. Voo, o no 604, cruzando 2000, na Pomo. 604, contato radar, suba 410. Na subida Momo para o 410, gol 6747. O gol 076, confirmando, a viatura foi lá próximo da Fox, ok? E não está conseguindo encontrar o objeto. Tem uma posição mais precisa assim para a gente poder orientar o pessoal? 76747, está pronto, pode esperar no zero. O Web está livre, está autorizado a alinhar e decolar a pista 10, 130 com meia dúzia. Livre, alinhar e decolar o objeto 6747.